Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Sejam bem-vindos, você menino, você menina, você pessoa, você persona, você adulto, você criança, todos vocês, para mais um Catadores de Relíquias. E hoje na nossa Rádio Romântica com R. E vamos, depois de nossa vinhetinha, para as primeiras músicas. Bora na DJ! Boas tardes, boas noites, estamos aqui com o nosso amigo Ailton Ferreira para fazer mais uma indicação de música. Fala o que você quer ouvir, meu querido. Bom dia. Bom dia. Ah, gaguejou, pô. Aí, eu posso mandar essa música para você, é See You. Se quem? See You. Da onde é essa música? Velozes Furiosos. Como que é? Fala de novo. Velozes Furiosos. Aí sim. Quer dedicar essa música para alguém, para papai, mamãe, titio, Xuxa? Fala para alguém. Para mim? Para nossa amiga... Débora, pra minha amiga nova, amiguinha. Oh, que bonitinho! Então agora fiquem com See You e bora! It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. I see you again. We've come a long way, yeah, we came a long way from where we began. You know, we started. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. Let me tell you. When I see you again. You both go out your way and the vibe is feeling strong and what's small turn to a friendship turn to a bond and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn and that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. So let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go. And every road you take will always lead you. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Olá, personas, voltamos aqui, estamos aqui com... Melissa. Melissa, tudo bom com você? Como você vai? Estou bem. Você quer indicar uma música pra gente? Pra tocar na nossa rádio? Queria indicar o The Word, o Open do Death Note. Perfeito! Só dá um minutinho só. O que você tá falando, né, rapaz? Para de falar, pô! Tá aqui trabalhando! Fala onde é que você tá? Fabrício, fala onde você tá, que você tá gravando a rádio. Nós estamos gravando a nossa rádio romântica. Que não é romântica, mas tudo bem. Como assim? É como tem o R, tem romântico e o rádio também tem R, então dá pra ficar bonitinho. Estamos aqui na Galileu Bicudo, num domingo, com a nossa feira de livros, e estamos gravando aqui as indicações das pessoas. Viu? É isso aí! Então, mais uma vez, Melissa, por favor, pra quem você quer dedicar essa música? Eu quero dedicar pra Onê. E pra minha filha, Helena. Oh, então isso, fica com The Word, opening de Death Note. Sim. Beleza. Toca aí, DJ! O som do berimbau, estamos aqui com eu. Você vê, não tinha nem gente, a gente tem que chamar a pessoa pra indicar. É absurdo isso, mas acontece isso na vida da gente. Eu de novo. legal. Pessoa, indique pra gente uma musiqueta. Uma musiqueta? Então tá, vou indicar. Eu tô com a cola na mão porque eu não sei falar. Olha que lindo. Mas eu quero indicar a nova música do Alexander Rybak. Eu acho que é Rybak que fala. Não sei falar o nome dele. O Rybak. Que é I Came to Love Yourself. Ele já fez Rua, eu já indiquei Rua. Já? Já? Já? Já, aquela I sing Rua, I love Rua. Tá bom. Então, é o Alexander Rybak. Eu indico com muito amor, muito carinho. Ofereço para o meu amigo Fabrício, para minha amiga Melissa, para o Ailton, aí eu falei o nome certo, e pro meu mozão, o Thiago, do canal Coisa do Thiago. Aê, aê. Então vamos voltar agora aqui, ouçam a música que ela falou, que eu não vou lembrar não, que o nome é muito grande. Exatamente, eu tô com a cola por conta disso. I came to love yourself. E não tô no Paraná, vai! Bora, DJ! When you're away, I try to focus on things I need to do, but my hands are shaking, 'cause I'm just mad about you. When by myself, I think of all that may or may not be true, and I'm scared of falling, falling hard without you. But then I see your smile, and suddenly I feel stronger, I feel proud. That's when I'm mad up. And girl, there's a thing I gotta say out loud. You got my heart, baby, I know this time is true. So I came to love you, and that's what I'm gonna do. Hope deep in your heart you feel it too, 'cause I came to love you, and that's what I'm gonna do. When we're apart, I walk around all day with your name in my heart, and I can't stop dreaming the sweetest dreams about you. I lay awake when you're not in my bed, because I can't get you out of my head. And I feel so foolish, the biggest fool without you. But then I see your smile, and all of a sudden I'm happy, strong and proud. That's when I'm mad up, mad up. And girl, do you mind if I say this out loud? You got my heart, baby, I know this time it's true. So I came to love you, and that's what I'm gonna do. And I just hope deep in your heart you feel it too, 'cause I came to love you, and that's what I'm. Time is true, so I came to love you, and that's what I'm gonna do. And I just hope that deep in your heart you feel it too, 'cause I came to love you, and that's what I'm gonna do. Did you know I was born to love you, and that's what I'm gonna do. Yeah. What I'm gonna do. Pessoas aqui nesse clima gostoso, dentro de um carro, nós estamos aqui para falar com o nosso amigo Lucas. E aí, fazer uma indicação de música para a nossa rádio. Então, a música que eu indico é A Brenda Mage e Eclipse do Pink Floyd. Isso, quer indicar essa música para alguém, papai, mamãe, Xuxa, para quem você quiser, cara. Para todos que gostarem de um bom rock and roll. Então é isso, eles ficam com Brenda Mage e Eclipse. É isso aí, Toca, DJ! Everyone you fight, Estamos aqui agora num posto de gasolina para falar para você nossa próxima música. Estamos aqui com... Pedro. Qual música você indicará para nós na sua rádio? Fala para a gente. Para nós, para a gente, para todo mundo. Bring Me to Life, da Evanescence. Ah, música porreta. Você quer dedicar ela para papai, mamãe, Xuxa, para quem você quiser, por favor. Mamãe? Já é alguém, mamãe, tá ótimo. Então é isso, música do Evanescence para vocês. De novo... Bring Me to Life. Valeu, muito obrigado e estamos aí. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I become so numb.

Olá, pessoas. Eu estou falando baixinho aqui porque estou na biblioteca. Aqui para pegar mais uma música para a nossa rádio, Os Catadores de Relíquias. E eu estou aqui com... Tabata. Tabata, qual música você vai indicar? Eu estou falando baixinho ainda. Wherever I Go, do One Republic. Olha só, quer dedicar ela para alguém? Ou para algo? Ou para Xuxa? Sei lá. Não, para quem estiver ouvindo. Então é isso, nós ficamos aqui com... Wherever I Go, One Republic. Então toca aí, DJ. I know I could lie, but I'm telling the truth. Wherever I go, there's a shadow of you. I know I could try looking for something new, but wherever I go, I'll be looking for you. Some people lie, but they're looking for magic. Others, they're quietly going insane. I feel alive when I'm close to the madness. No easy love could ever make me feel the same. I know I could lie, but I won't lie to you. Wherever I go, you're the ghost in the room. Don't even try looking for something new. Cause wherever I go, I'll be looking for you. Some people try, but they can't find the magic. Others get down on their knees and they pray. I come alive when I'm close to the madness. No easy love could ever make me feel the same. Make me feel the same. Make me feel the same, same, same. I know I can lie, but I'm telling the truth. Wherever I go, there's a shadow of you. I know I can try looking for something new. But wherever I go, I'll be looking for you. Wherever I go, I'll be looking for you. No easy love could ever make me feel the same. Make me feel the same, same, same. I know I can lie, but I'm telling the truth. Wherever I go, there's a shadow of you. I know I can try looking for something new. But wherever I go, I'll be looking for you. You think it's a lie, but I'm telling the truth. E temos aqui nesse bloco agora, temos um pedido que não foi gravado, mas foi do nosso amigo Roger, que ele pediu a música Easy Lover, Phil Collins, e deixa eu ver aqui na minha colinha, Philip Bailey e Phil Collins, pronto, Easy Lover. Então fique aí com Easy Lover, não tá dedicado pra ninguém, mas fica pra você, no seu coração, pessoa, no seu coração, persona, isso aí, bora! We'll be right back. E a última música do nosso, nossa rádio romântica. Antes de qualquer coisa, meus parabéns, porque ontem houve o sorteio da caneca que estava postada no nosso, na nossa página no Facebook. E foi o nosso querido German Barrios Neto, querido, ganhou a de Brasília, ganhou a caneca. Vai ser enviado para você, esperamos a sua foto com o Catadores embaixo, com a Xaurica Animes embaixo, para dar aquele valor pra gente, valeu? Muito obrigado e pessoas, esperem por mais sorteios. Sorteios, haverá mais sorteios, haverá mais coisas para nós fazermos ainda esse ano. Então é isso, agradecemos, estivemos aqui com Ailton, Melissa, Débora, Lucas, Pedro, Regina, Wesley, Tabata, Roger e Renata. Renata, para nós, a sua última música, I Want You, do Savage Garden. Então é isso, pessoas, fiquem com Savage Garden, I Want You e bye! Até o próximo podcast e os próximos posts. Muito obrigado a todos. Valeu mesmo. Fui! Anytime I need to see a face, I just close my eyes. And I am taken to a place where your crystal mind and magenta feeling take a chapter in the face of my spine, straight like a chicken cherry cola. I don't need to try to explain, I just hold on tight. And if it happens again, I'ma move so slightly to the arms and the lips and the face of the human kind of all that I need to, I want to. Well, come and stand a little bit closer, breathe in and get a bit higher. You'll never know what hit you when I get to you. A deep commitment, getting comfy, getting perfect is what I live for. But I look and then I smell a perfume, it's like I'm down on the floor and I don't know what I'm in for. Conversation is a time and place in the interaction of a lover and a mate, but the time I'm talking using symbols, using what's gonna be like into a deep sea diver who is swimming with the raincoat. Well, come stand a little bit closer, breathe in and get a bit higher. You never know what hit you when I get to you. Face, I just close my eyes and I'm taken to a place where your crystal mind and magenta feelings take up shelter in the base of my spine, shit like a chicken cherry cola. I don't need to try to explain, I just hold on tight. And if it happens again, I'ma move so silently to the arms and the lips and the face of the human cannonball that I need to, I want you.